acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava o chamamé. A primeira vez que eu vi você, senti no seu olhar a luz do entardecer. Aprendi a sonhar antes de adormecer, e a vida foi chegando de uma vez. E o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se vai, a gente não esquece mais. Nasci nos olhos, vem no suspiro, o bem me quer, se desfolhou. Vai batendo o coração, porque encontrei meu grande amor. Marquei o dia, marquei a hora, no calendário que o amor fez. A estação da paixão, a minha primeira vez. As coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se vai, a gente não esquece mais. Nasce nos olhos, vem no suspiro, o bem me quer, se desfolhou. Vai batendo o coração, porque encontrei meu grande amor. Marquei o dia, marquei a hora, estação da paixão, a minha primeira vez. A estação da paixão,